direcionamento 3235. Chamada pronta, 3235. Voo no 785, da colada 40, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, por serviço. Obrigado. Direcionamento pushback. Autorizado, Chantax 3217. Chamada pushback, só 3217. 67 na escuta. Boa tarde. Contato radar na decolagem, submantém o nível 310. Positivo. Pequeno desvio à direita para o 270, essas informações. Autorizado, desvio, voo 9785. Estacionamento. Autorizado, Chantax 6321. Autorizado, chamada taxa, chamada 321. 7 na escuta da torre. Torre Salvador, tá 3567, visual, 3 pouso mais na checada. Tá 3567, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 02 mais. Livre pouso, tá 3567. Torre 755, paciente da formação Juliette para autorização. Até quanto espera, meu pessoal? Torre Lieval, após direto Sagaz. Ok, agora é Valde, depois tá Gás, 975. Controle Rio 9648, muito boa tarde, está cruzando 225. Autorizado 150, mantendo 250 lá já pro de Cari. Segue na chegada no rumo de Cari, desça e mantenha 4000, ajustado 1012, aguarde procedimento VOR para pista, DME para pista 28, ajuste 1012, Rio 9648. Descendo para 4000. 197, vento 220 graus, 029. Livre decolagem, alfabeto Juliette. Voo no 674, ali mantém, pista 28. Ali mantém 28, com 674. Tá, o meu papo é com o Charlie, controle. Sobre a coordenação e pouso, papai, o meu papo é com o Charlie. Afirmativa, ali mantém pistão no 7, Bravo X-Ray Foxtrot. Não, 3567 na escuta. Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 3 Foxtrot, livre decolagem pistão 17, vento 220 graus 03 nós, informa o tráfego à frente, Alfa Vitor Juliette que decolou, ou no Axé também. Livre decolagem, Alfa Vitor Juliette, decoladas 44, controle 119, decimal 35, bom voo. Ambiente, controle 119, decimal 35, Alfa Vitor Juliette. Alfavito Juliette solicita manter no circuito devido às condições meteorológicas no corredor Axé, seria possível? Alfavito Juliette, autorizado ingresso na perna do vento da 17, reporte para a base. Juliette reportará para a base, o Alfavito Juliette. Brava X-Ray Foxtrot, foi na proa de Itapuã, informa um helicóptero a 500 pés, mais ou menos a 1 minuto para o farol de Itapuã. Paciente, proa de Itapuã, Bravo X-Ray Foxtrot, as intenções do Bravo X-Ray Foxtrot são as mesmas do Alfa Vita Juliette. Devido às condições meteorológicas, solicita manter toque remédio na pista 107, Bravo X-Ray Foxtrot. Bom, e o Alfavito Juliette está ingressando na pena do vento da 107, autoriza o cruzamento do campo. Bravo X-Ray Foxtrot, informo que negativo o TGL na 107, vai aguardar o Alfavito Juliette terminar o TGL na 107. O adendo inicial TAC 632 anos. O TAC 32 107 para o TAC. 3217, inicia o táxi via Índio Alfa até o ponto de espera da 28, lá até o 186, por gentileza, confirme os dados de bordo. Confirma, 176 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 10 de autonomia. 310 Guarulhos, 176 a bordo, bom voo, uma boa tarde. Obrigado, Índio Alfa, 282. 63. Chené 6321, não está livre, prosseguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Vai seguir um R2 da Marília e como número 2 no ponto de espera 28, chama a torre 18,6, bom voo. Táxi via Juliette Alfa seguindo R2 da Marília no ponto de espera 18,6, Chené 6321. Vento da 10, aguardando instruções para cruzar o campo à esquerda. O Alfavito Juliette efetuou o cruzamento da pista 10. Complete final de nave, torre 118.6, bom pouso. 18.6, boa. Manter a perna do vento da 107, aguardando instruções. Ciente, mantendo a perna do vento da 107, Alfavito Juliette. Voo no 674, informa o tráfego à direita no circuito de tráfego da 17, não vai interferir com sua decolagem. O tráfego à esquerda, aliás, dois tráfegos, um helicóptero a 500 pés, uma aeronave a 1000 pés, ingressando na contra o vento da 10. Livre decolagem, o vento 200 graus, 03 nós, voo no 674. Vou no 395 na final da 28, bastante checado. Vou no 395, ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando para o 395. Prossiga para a rotatória fazendo espera, aguardando instruções. Ciente, Alfavito Juliette já está mantendo a rotatória. Voo no 395, livre pouso, pista 28, vento 190 graus, 02 nós. Livre pouso na 28, voo no 395. Voo no 674, decolada 49, controle 119, decimal 35, bom voo. Rotatória, 674, mantendo proa, subindo para o 390. Afirmativo, após desvio, está autorizado o texto da Gole, Eval, voo no 674. Afirmativo, após desvio, vai ver se dá para voar a Gole, voo no 674. Afirmativo, no ponto ideal, é após desvio, está autorizado. O Gole ou Eval? Sim, é do Eval. Patrulha de Salvador, muito boa tarde, 976720, passa nível 220 para 1950, ciente da Juliette. Possibilidade de apurar uma lama. Principalmente lá no perfil da chegada e pitch, descendo para o 050, ajuste 1012, aguarde procedimento VOR e DME para a pista 28, aguardando a possibilidade para voar e ir direto lama, objeto 720. Baixando para 050, está no 092. ponto, aguardando uma possibilidade de lama, é, confirme a altitude 050 ou 070? 50, 050 inicialmente. 50 inicialmente, o Webjet 6720. Do cruzamento do campo, reporte para ingresso na final da 17. Torre, boa tarde, 432-17, eu tô tomando ponto de espera 28. Mike Echo Delta, só confirmando, vai prosseguir para 17? Excelente, posso cruzar na 35 se for agilizar para você, ok? Sim, está autorizado a final da 35, então, Mike Echo Delta, vento 200 graus 039. Echo Delta já ingressando base 35, baixo e travado. Uno 395, solo 51, 1219 para o táxi. Torre, Uno 395, só reportar que o tráfego cruzou sobre a nossa aeronave bem na curta final. Gente, obrigado pela informação. Torre, então 3217, boa tarde, bate para pronto. 3217, ali mantém pichar 28. Ali mantém 28, 3217. Guardião, provando, fora de campo. Guardião 01, controle 119, decimal 35. Congelado 35, guardião. 395, táxi via Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Bruno, 395. Solo TAM 3835 para o táxi alternando com fins com 4 horas de autonomia. E 181 agora. Só operar o setor aí, final do voo. Expressão a retorno, você vai mantendo um mil pés, já vai ser no máximo de 10 milhas. Tá para através da torre, tá ingressando na final da 17, o Travex foi importante. Afastado o setor de lado de Freitas, paralelo a mil pés. Sete, na escuta para o regresso, guardião 01. Escuta aí, Manete. Alessandro e Foxtrot, faço 360, mantendo a perna contra o vento da 28, aguardando instruções. Paciente, o Bravo X-Ray Foxtrot, 360 pela direita. O Bravo X-Ray Foxtrot já havia ingressado na final. Prossegue 360 ingressando na final, na perna do vento, desculpa, da 17, ou prossegue para a perna contra o vento da 18. Mike Echo Delta, está autorizado o estacionamento, frequência livre. Echo Delta, sim, anda na final curta, está livre de estacionamento. Afirmativo. Bravo X-Ray Foxtrot, está autorizado prosseguir para a final da 17. Autorizado final 17, o Bravo X-Ray Foxtrot. 280 pelo Centro Recife e chame o mesmo agora na frequência 1264. Vou no 674. 1964. Está estabilizado na 1285. Chame torre agora 118.6, vamos pouso, Rio 9648. 7. Controle Passarela 2231, dentro da Juliette. Passarela 2231, é o controle, desça e mantenha o nível 060 na chegada CAR e aguarde LSX corrijo, aguarde VOR DME pista 28, ajuste 1092. Passarela 2231. Descendo para 060, chegada CARI, guardando o RDMA 28, 2231. Objeto 6720, desse mantém agora 3000, ajustado em 1012. Autorizando 3000, já com 1012. 017. Vitorinha Juliette, controle. Alessandro e Foxtrot, mantém espera no setor, aguardando instruções. Mantém espera no setor, Bravo X-Ray Foxtrot. Bravo X-Ray Foxtrot, só informa, tem Alfa Vitor Juliette na rosatória, mantendo 1500 pés. Paciente do tráfego, Bravo X-Ray Foxtrot. Oi, para informação, o Alfavito Juliette está mantendo 1000 pés na rotatória. Foi solicitado 1000 pés, não 1500. Ciente. Tony, o 1674 tem contato em 264-2545-288. E o 9648, livre pouso, ficha 28, vento no 90 graus 049. Certo, livre pouso, ficha 28. Ah, pode esperar 18,6, obrigado. 3835. Linha controle 199, decimal 35, bom voo. Decimal 35, boa tarde. Bravo X-ray Foxtrot, reporte final da 17. Vai manter a pro aí por mais 20 milhas aí pra desvio. Sim, se desvio já posso quando tiver condições de cumprir o perfil da saída. Então 3217. Ok, reportará. Autorizar 1360, aperto 58 para Confim, saída agora, Eval, Sagaz. É quando ajuda com curva esquerda, 035, controle, transponder 5544, gol 1755. Chame pronto para o táxi, gol 1755. Chama lá, 1755. O WebJet 6720. 720. Controle, ouvinte ali da Juliette, solicita manter 1000 pés para prosseguir pelos corredores. Gente, mantendo regras de voos a 1000 pés. O Vitor e Juliette, dá para manter essas regras de voo visuais, essa altitude? Sim, Juliette, descendo para 1000 pés. Gente, mantém 1000 pés é para manter regras de voo visuais? Afirmo. Gente. Objeto 6720-2000, autorizado final do procedimento VR-DME, pista 28. 2000, autorizado final do procedimento VR-DME, pista 28. Objeto 6720. Passarei 2231 no 3000, ajustado 1012. Para 3000, 2231. Livre pouso, o Bravo X-ray Foxtrot. Pronto, Oxanem 6321, ponto de espera da 28, pronto. Oxanem 6321, a linha e decola a pista 28. O vento 200 graus 04 nós. 200 graus 04 nós, a linha decola 6321. Oi, o Alfavito Juliette solicita aproximação, reportando 3 milhas da cabeceira. Alfavito Juliette está autorizado, aproximação, reporte a 3 milhas da 107. Quem é que reportará 3 milhas da 107, Alfavito de Eval 3217. Eval 3217. TAN 3835, mantendo ponto de espera. Mantendo o TAN 3835. Alfa Vitor Juliette, faço 360 pela esquerda, reporte interceptando a final da 17. Cliente 360 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette. O solo do Bravo X-ray. Bravo X-ray Foxtrot, solo é 59. Solicite instruções do Bravo X-ray Foxtrot, prossegue para livrar. Se desejar aguardar o término do TGL do Alfa Vitor Juliette, está autorizado a aguardar na Quebec. Oxana é 6321, decolada 00, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde. O Bravo X-ray Foxtrot solicita livrar a pista para a Bata, utilizando no máximo possível. Tá autorizado, ao Bravo X-Ray Foxtrot. Com transição fita, solicita manter a palavra 230, desvio de informações. Guardião, copiou? Copiou, mas o guardião. Tráfico 12 horas aí, já na final longa da 197. Tem um tráfico à vista, 12 horas a 3 milhas, mantendo meu pé. Já alinhado na final 197. A mesma ativa visual com o tráfico. Agora 1.8.3, mantendo-se regras visuais de separação com o mesmo. Guardião 01, confirmando 1.8.3, meia. 1.8.3, mantendo separação, guardião. Danar fluxo de risco. Controle Salvador, boa tarde, Oxenéa 6321, decolou 28, perfil Bode com transição Vito. No momento mantendo a proa 230 para evitar formações. Desgraçada, suba 320 no desvio, Oxenéa 6321. 6720, passou lama. Objeto 6720, torre 1186, bom pouso. Passarelo 2231, desse mantém 2000, autorizado o procedimento VOR DME pista 28. Desde descendo para 2000, autorizado o procedimento VOR DME 28, 3217, chame agora a Recife na frequência 1264. Então 3217. Recife, 164, boa tarde, está 3217. Olha o trip 5488, Pro de Jona, mantendo 1970, sem informação, Juliette. Trip 5488, desça e mantém agora 5000, ajustado em 1012, aguarde procedimento VOR DMA pista 28 na chegada Cari. Trip 5488. 7, chegada Cari para 5000 pés, trip 5488, ajustado a 1012. Contra Salvador, Xené 6321, vai no gole. Gente, voando no rumo de gole, copiado. O 3835 após o LGA está sendo autorizado? Afirmativo. Muito obrigado. Controle, autorizou o Vitor Maquiavec descer para mil metros. Para manter as regras visuais, autorizado descer mil pés, Vitor Maquiavec. Descer para mil, Quebec. Controle Salvador, OTAN 3267, voltando, sem contato, Recife 264. Gente, alterna, chame 288, 1288, caso negativo, 1285, OTAN 3217. Ok, 1282, 2085, obrigado, OTAN. Essa linha de Juliette poderia para a rotatória, senhor? Mantém ainda o corredor Interlagos, porque temos uma aeronave aqui fazendo 360 na final longa da 197, próxima aí do CIA, viu, Twindy Juliette? Quem é, Juliette? Salve, 9648 da Rio Verdade. 9648 pro CIA. Qual seria o nível 310 para Fortaleza? Qual seria a nossa subida inicial para o Colanda 28? Arum, transição, Froti. Certo. Vitor Juliette, autorizado o ingresso na final da 1-7. Vida ingresso na 1-7, Vitor Juliette. Guardião 01, não está autorizado prosseguir para... Pouso no Graé, só atente ter um Alfa Vitor Juliette para toque e arremetida. Centro do Alfa Vitor Juliette, autorizado caso Graé, guardião. Oxalé 6321, chame Recife agora na frequência 1264, caso negativo, 1288. 1264, alterna 1288, Oxalé 6321, boa tarde. 18. Ah, positivo, muito obrigado. Prova, Mike Abac. 360 pela esquerda. 360 pela esquerda para a coordenação de tráfego junto à torre. 7360 pela esquerda, Quebec. Tem Juliette em 360 pela esquerda em coordenação de tráfego para a pista 97. Confia para o Vitor e a Juliette. Passam 360 pela esquerda nesse setor. Está próximo aí a Paris, confirma. Juliette, 360 pela esquerda, CS. Estabilizando o sinal 2231. Torre 118.6, Dom Pouso, passarei 2231. Torre 203, pegado, matrona. 03, liga da final da 197, São Fabrício Juliette. Guardião 01, está autorizado para seguir para o pátio do Graé. O vento 190 graus 05 nós. Atente Alfa Vitor Juliette fazendo espera. Afirmativo, visual, contrato, ele segue para o pátio do Graé, o Guardião. Bom, é o Guardião 06? Confirme. Guardião 06 aqui no pátio 4, acionado com de novo. Farol de Tapuã para ingressar no corredor. Cliente, Guardião 06, aguarde. Paredo 223, Uno, na escuta. E ainda, prossiga. Passaredo 223, Uno, na escuta. Passaredo 223, Uno, final, batalha travado. Passaredo 223, Uno, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 09 nós. Livre pouso, 2231. Alô, Salvador, boa tarde, J3175, tá saindo a Juliette, coordenando 340, Guarulhos. 360, aguarde cópia da autorização prevista Gole até Val, após direto Eudes, plano 3175. Gole, Val e Eudes, ok. Salve Salvador, boa tarde, até 9355 com a informação Juliette. Guardião 01 no solo. Cliente Guardião 01 no solo aos 07. Vitor Índia Juliette, pode aprovar a rotatória agora? Procedeu para o setor inicialmente aí do CIA, o Vitor Índia Juliette. Aguarde para a final da 197. A aeronave está ainda na final curta da 197, esperando o pouso da aeronave na pista 28. Cliente! Controle, beleza? A Maquiavec pode prosseguir para a parede ou faz uma 360? Pode prosseguir para a parede, viu, que é mais aberto. Prosseguindo para a parede, eu quero ver. 28, tá 3835. Vitor e Juliette, nesse setor tem condição de subir para 1500? A ideal seria manter 1000 pés que está mantendo, senhor. Bem, a gente está alongando um pouquinho aí, mantendo essa proa aí. Irá passar um pouco aí do CIA, para a aeronave prosseguir direto da 197, a aeronave que precede aqui. Gente, vai reduzir também, ô Juliette. Gente. Guardião 06, está autorizada a decolagem com proa do farol de Itapuã. Reporte fora do solo. 76. Chara remota do Pátio 1. Alfa Juliette, remota do Pátio 1, bateria 231. Livre pouso na 107, solicita uma arremetida, um toque arremetido na 107 com pouso final na 28. Negativo, Alfa Vitor Juliette. Tenho mais dois tráfegos visuais e um decolando agora. E mais um instrumento. Cliente, pouso final na 107, Alfa Vitor Juliette. Nave para 28. Cliente. Jão 06, aguarde transferência. 18.6. Chama a torre 18.6, Juliette, uma boa tarde, graças. Boa. Torre de Salvador, boa tarde, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, faça espera na rotatória, 1000 pés aguardando instruções. Já passou a rotatória, senhora. Retorna. Negativo, então a 5 milhas da final da 17, inicie espera aguardando instruções. Juliette, Juliette. Bom 399, cópia. Aí escuta. Bom 399, São Paulo 360, via 358, decolagem da 28, curva à esquerda, subida Gole, até Val, após direto Sagaz. Controle 119, decimal 35, aciona 5562. Chama Romeo, controle 1, 9, 9, 3, 5. Na repetidora aqui do radar,